Bem, meus amigos e irmãos, muito obrigado. É a hora e a vez do Apocalipse. Cláudia Isabel de Paula, sempre atenta, ela costuma copiar os meus pensamentos com fidelidade, escreveu para mim: irmão Paiva, Deus está presente. Querido irmão, ligada na rede da boa vontade, eu vi o senhor nos desafiar com relação ao capítulo 14 do Apocalipse. O que este capítulo teria a ver com a política de Deus? Bem, irmão Paiva, o senhor também se referiu ao profeta Isaías e pude encontrar as seguintes passagens. Capítulo 5, versículos 1 a 7. Relação com capítulo 14, versículos 14 a 16. Nesta parábola vemos que a hora das definições ficará de fora da vinha do Senhor, que é a política de Deus, os que não dão bons frutos. Estes serão pisados no lagar da ira, da cólera de Deus. Sim. Mas vemos que no versículo 7 do capítulo 5 de Isaías, a recompensa dos que perseverarem até o fim na prática das obras aparece iluminando os perseverantes. Porque aqui se pode ler, versículo 7, capítulo 5 de Isaías, grande Isaías. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Lógico que é Israel de Deus, não é? E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Judá divino. Irmão Paiva, continuarei as pesquisas e mandarei mais outras passagens para o Senhor. Olha, isso me dá uma satisfação imensa. Quero agradecer a Cândida. Irmão Paiva, escrevo-lhe para agradecer as belíssimas preces que o senhor tem proferido nas redes da boa vontade. Nos programas da LBV, pelas madrugadas e dia adentro, agora com a programação Sistema LBV Mundial. Vem mais aí, é isso que nós temos que fazer. Creche é ótimo, mas que tal trabalhar no sentido que essas novas gerações não precisam de creche, como se vê hoje? Precisa de creche que o pai não tem onde deixar, a mãe não tem onde deixar. Não, as creches existirão sempre, como se diz em Portugal, os infantários, mas não mais com esse sentido da carência pela miséria do capitalismo selvagem ou do comunismo revoltado, que aliás já teve o seu prêmio e vem o prêmio do capitalismo também, que não é bom não, sabe? Então esse trabalho da Universidade da Boa Vontade vai limpando as almas, porque só a palavra de Deus tem solução para os problemas que afligem a criatura. E aí a criatura humana se corrige. Corrigindo-se a criatura humana, se corrige tudo. Fazendo cair da criatura humana no chão a parte Babilônia, que vai pelo esgoto essa parte fétida, tudo que a criatura humana fizer vai melhorar também. Isso é lógico. Pai, você está sonhando. Olha, todo mundo que construiu alguma coisa neste mundo sonhou primeiro. Porque sonho é pensamento. Primeiro pensamento, depois palavra, depois ação. Ela está dando os parabéns aqui e peço que realize cada vez mais preces, pois com isso a LBV está revolucionando mais ainda as mentes e fazendo o rádio cumprir a sua verdadeira função social e espiritual. Quando o senhor completou 35 anos de LBV, de trabalho dedicado ao bem, a Jesus e às criaturas humanas, no dia 29 de junho de 1991, 35 anos, e comemorei lá na antiga província de São Pedro, Rio Grande do Sul, 29 é dia de São Pedro e São Paulo, né? Nós não poderíamos deixar de homenageá-lo, dizendo que sua vida na Terra tem sido muito importante. Só a construção do Templo da Boa Vontade e a expansão da Legião da Boa Vontade Mundial nos meios de comunicação e a instalação das sucursais que o senhor tem visitado no exterior já imortalizaria para sempre. Mas é que o senhor não se contenta e sempre realiza mais e mais e mais. É sem dúvida um grande exemplo do homem de boa vontade, é um grande exemplo para os jovens legionários e para nós, os adultos. Temos é que realizar muito e agradecer a Deus a oportunidade que nos dá. Com relação aos seus escritos, irmão Paiva, são escritos de uma pessoa que está com a mente lá na frente, vê o futuro e trabalha para que a nova geração seja melhor que esta atual. Uma das suas matérias que estudamos, que achei super importante, foi do volume 3 das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, páginas 82, 83 e 84. Faz parte da decodificação do Pai Nosso. As fronteiras vibracionais do universo, é o nome da matéria, é. Está na decodificação do Pai Nosso. E propriedades fundamentais da matéria, não tão fundamentais assim. Porque quando eu estudei, física dizia que um corpo não pode ocupar o mesmo lugar que outro corpo. Então, nós vemos que com a existência dos espíritos, pode. Ah, eu não acredito em espírito. Mas você acredita nos raios gama, no raio beta. Eles os atravessam. Agora, a camada de ozônio não está sendo ferida pela estupidez e pela ganância humana? Os homens estão com medo dos raios cósmicos que vêm aí e vão prejudicar a alma humana, os olhos, o coração, o fígado. Eles estão atravessando o nosso corpo. E eles também têm matéria, porque eles atravessam, e têm massa, que eles vão lá. Mas é uma massa diáfana. Obrigado por suas pregações do Apocalipse. Nós estamos tendo uma visão nova deste livro, que parecia mistério e apavorador. E hoje torna-se possível a sua compreensão, que é nada mais, nada menos, que a história da humanidade atual, escrita pela própria humanidade. Como o senhor explicou nos selos. Os selos são apenas a expressão do que pensamos. E quando as trombetas vão tocar, os cálices são virados com as pregas de Deus sobre a humanidade, fomos nós que semeamos isso nos selos. A que se faz, a que se paga. Só que para essa geração, não vai se pagar aqui não, vai se pagar no absinto, porque os tempos chegaram. A terceira voz, página 90 do Apocalipse de Jesus segundo São João, no livro O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Vocês leem comigo, porque a vibração do Apocalipse transformará vocês na própria profecia. É só entrar no dia do Senhor. A terceira voz. Os que estão em casa no Brasil e em Portugal também repitam. Seguiu-se a estes o terceiro anjo que dizia em alta voz. Seguiu-se a estes o terceiro anjo que dizia em alta voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem. Se alguém adorar a besta e a sua imagem. E trouxer a sua marca na fronte ou sobre a mão. Beberá também do vinho da cólera de Deus. Beberá também do vinho da cólera de Deus. Preparado sem mistura. Preparado sem mistura. Quer dizer, forte a beça. Do cálice da sua ira. Do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre. Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. A fumaça do seu tormento se levantará pelos séculos dos séculos. A fumaça do seu tormento se levantará pelos séculos dos séculos. Sem que tenham descanso algum. Nem de dia, nem de noite. Nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem. Os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba o caráter do seu nome. E quem quer que receba o caráter do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. E a fé em Jesus. Essa foi a terceira voz, capítulo 14 do Apocalipse de Jesus. No livro Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, lançado pela Religião de Deus. amigos e irmãos, vocês veem como uma melodia elevada modifica o ambiente. Estávamos todos nós em brasa, falando sobre o Apocalipse, que é o livro de Deus mais eloquente na atualidade, de forma a despertar a atenção humana. Porque, como já dissemos aqui tantas vezes, inclusive, ao analisar o capítulo 5 do Apocalipse, a visão do livro selado com sete selos e a do Cordeiro de Deus, que o Pai Celestial não quer que seus filhos permaneçam ignorantes. Então ele não proibia a abertura do livro selado. Um livro que traz a verdade do Criador para as suas criaturas. E vi um anjo forte perguntando quem era digno de desatar os selos. Ora, o atraso da humanidade ainda permanece forte. Ninguém podia nem olhar para o livro. Havia um certo impedimento. Mas no versículo 4, Jesus vem preparando as criaturas, pois o Apocalipse está cheio de advertências. E João chorava, no versículo 4, muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o selo, abrir o livro e seus selos, nem de o ler e nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5, encontramos: todavia um dos anciãos me falou: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pela sua vitória alcançou o poder de abrir o livro e os seus sete selos. Ele é o Cristo de Deus. E vem as quatro criaturas viventes, e os sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, quer dizer, para ver, mandados à terra, de forma que nós pudéssemos ler e entender com os próprios olhos do Pai Celestial. Por intermédio do Cordeiro, que tinha sete chifres, bem como sete olhos, poder e sabedoria, porque os olhos veem. E ele vem acompanhado dos sete Espíritos de Deus. Que corte maravilhosa! Mandados por toda a terra. Então, como o Apocalipse ficaria incógnito, escondido de nós, se sete Espíritos de Deus, acompanhando o Cordeiro, foram mandados pelo Pai de todos nós a todos os pontos da terra? Breve, as nações compreenderão que Jesus é uma realidade inafastável da história do mundo, porque ele é realmente o cabeça da humanidade. E o Apocalipse não apavora ninguém. O que apavora as criaturas, o quê? São os fatos constituídos pelas próprias criaturas. Pelo contrário, a palavra de Deus, desde o Velho Testamento da Bíblia Sagrada, ratificada por Jesus, no Novo Testamento, seu Evangelho segundo Mateus capítulo 9, versículo 13, inspirado no livro de Oséias capítulo 6, versículo 6, Velho Testamento. Misericórdia quero, não holocausto, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Jesus quer que tenhamos conhecimento, o conhecimento de Deus. E o Apocalipse é isso. E ele diz, no Evangelho segundo Mateus, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não devemos temer o Apocalipse. É carta de amigo, nos avisando a respeito dos perigos do caminho. Agora, aceitamos as advertências ou não? Na verdade, o Apocalipse é a grande novidade que tem quase 2000 anos, porquanto a sua mensagem é eterna. Ele traz para nós, por intermédio da Legião da Boa Vontade, o Natal permanente. Eu me lembro tantas vezes na campanha da Boa Vontade, o saudoso fundador desta casa, Alzilo Zarur, e o doutor Osmar Carvalho e Silva repetiam: salve o Natal permanente da Legião da Boa Vontade, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Uma vinheta que não pode sair da nossa programação. Vozes felizes dizendo, vozes de crianças, vozes de jovens, vozes de adultos, e salve o Natal permanente da Legião da Boa Vontade, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. O Apocalipse está cheio de advertências. Uma delas é a perseverança. Por isso não adianta passar por ele como gato sobre brasas. Não podemos trocar Jesus por falsos símbolos. Temos que ouvir Jesus com muita atenção. Como diz João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E repete o Cristo, também no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus volta, como ele disse, mas desta vez não será crucificado, não. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão transubstancial, a comida que não perece, o alimento para o espírito, porque o pão para o sustento do corpo, iremos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Quem nos sustenta é a misericórdia de Jesus. Por isso, grandes vitórias se aproximam da Legião da Boa Vontade e de todos aqueles que trabalham por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. É a misericórdia e a generosidade do Cristo que sustentam a Legião da Boa Vontade. E só o bem justifica a existência humana. Façamo-lo, portanto, para que venhamos a ter de verdade uma sociedade solidária. E com Jesus aprendemos que, se pedirmos com fé, com toda certeza, haveremos de receber de Deus, de acordo com o nosso merecimento. Por isso, agora cada um de nós fará o seu pedido. Atende, Jesus, a esse pedido e fluidifica essa água, esse copo d'água, esse vasilhame d'água, e se não houver, o nosso próprio corpo, que é constituído na sua maior parte de líquido. E que estes doentes em quem vamos pensar agora, doentes do corpo e doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Protege os nossos entes queridos, os que estão conosco no mundo material e aqueles que vivem no mundo espiritual. E não podemos esquecer dos nossos anjos guardiães. Muito obrigado por nos aturarem. E quanto ao Apocalipse, aos fatos que os homens semearam, na sua parte punitiva, estamos com Martinho Lutero quando diz: se o mundo acabasse amanhã, ainda hoje eu plantaria o meu pé de macieira. Quanto aos nossos anjos guardiães, estas palavras esclarecedoras do Dr. Osmar Carvalho e Silva, que se encontra na LBV do alto, no mundo espiritual, porque os mortos não morrem. Deus não nos criou para nos matar. E ele diz: o nosso trabalho depende da dedicação de vocês, mas o seu sucesso depende do nosso apoio. Meu caro Dr. Osmar, não abrimos mão jamais do apoio de todos vocês. Graças, Jesus. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens